7 de abril, já disse. Tchau, de PT. Fico a vida inteira ao seu lado. Eu tava andando sem rumo, sem direção. E o destino com suas voltas me trouxe a você. Foi como um sonho que virou realidade. Seu sorriso, sua voz, eu nunca vou esquecer. Foi amor à primeira vista, eu me apaixonei. O que eu sempre quis eu encontrei. Você chegou e transformou minha vida. E agora eu só quero viver essa história. Eu encontrei a felicidade por te conhecer. Com você ao meu lado eu vou me perder. Na sua companhia eu não quero mais voltar. Vou te amar a vida inteira até o sol se pôr e levantar. Meus pais se conheceram, as famílias se uniram. Com seu amor eu nunca mais vou sofrer. Os sonhos que eu tinha agora são realidade. Construímos um lar com nossa felicidade. Foi amor à primeira vista, eu me apaixonei. O que eu sempre quis eu encontrei. Você chegou e transformou minha vida. E agora eu só quero viver essa história. Eu encontrei a felicidade por te conhecer. Com você ao meu lado eu vou me perder. Na sua companhia eu não quero mais voltar. Vou te amar a vida inteira até o sol se pôr e levantar. Nossos pais se conheceram, as famílias se uniram. Com seu amor eu nunca mais vou sofrer. Os sonhos que eu tinha agora são realidade. Construímos um lar com nosso sol se pôr e levantar. Cada dia ao seu lado é um presente. E eu prometo te amar eternamente. Com você eu aprendi o que é viver. E agora não há nada que eu não faria por você. Eu encontrei a felicidade por te conhecer. Com você ao meu lado eu vou me perder. Na sua companhia eu não quero mais voltar. Vou te amar a vida inteira até o sol se pôr e levantar. Eu encontrei a felicidade por te conhecer. Com você ao meu lado eu vou me perder. Na sua companhia eu não quero mais voltar. Vou te amar a vida inteira até o sol se pôr e levantar. Encerramento inteiro é o que eu sempre sonhei. E agora ao seu lado eu sei, é onde eu sempre estarei.